Com a Lúcia da Tataré com Fiona, Lúcia para 1.003, reporte com a Lúcia com campo. Uma 092, calçada de instruções da chegada, deixa para 2.006, ajuste na 09, autorizado final ele é sortido, reporte estabilizado. Autorizado, Duna. Autorizado, Duna, 092, reporte estabilizado. São 3597, Centro de Recife, 128.8, Alterne 126.0. 328.260, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia para o Papa, referente a informação atual. Catarina, Catarina, Corinthians, bom dia, Corinthians, de chegada bom, se deixa para 4 mil sair e ajuste na 0 na live. Identificou, chegada bom, se deixando para 4 mil com ajuste na 0 na 9, outra vez. Papai, essa visão com o campo. Papai, essa é a torre 118 do sinal 95. Essa é a torre 118 do 95, viu, papai? Oi, Salvador, bom dia. Papai, essa é a torre 118 do sinal 95. 5 milhas para a freada. Azul, Papa Eco, a intenção é pôr os pistões 7, confere? Confere. Bom presente, condições já de encurtar para interceptar a curta final da pistão 7? Afirmativo, vai encurtar para a final da 1-7, Azul, Papa Eco. Poste na curta final, 1-2-0 graus com 079, Azul, Papa Eco. Já postará. 1-2-0, pronto. 1-2-3, bom dia, precisado alinhar e decolar. Pistão 0, vento 1-2-0 graus, 089. Percepção curva, um pouquinho à esquerda aqui para evitar umas formações? Sim, chegou na 092. Obrigado. Papa Eco, autorizado pistão no 7, 120 graus, 89, Lupa Paco. Autorizado pouso pista 17, Lupa Papa Eco. O H será mata após o pouso estar autorizado para fazer backtrack. Firmo. Check. E o Sanata apagou, reporte para o ataque. 1233, decolado aos 28, fechando agora o controle, frequência no 208, um bom dia. 208, bom dia. 01233. 1233, bom dia, contato radar, que bateria no vídeo voo 360, após 2006, autorizado direto elétrico. Direto elétrico após 2006. Paco solo aos 2009, autorizado backtrack, reporte Ivana, pista em Garra da Bata, Zulu Papai Eco. Como 092, completo sinal, time torre, 118 do sinal 95. Qual é o sinal, Monsieur? Bom dia. Papai Romeu, Papai Vitorinho, cancelado as restrições de altitude, desse para 2 mil países, autorizado sinal ILS-6, reporte estabilizado. Cancelado as restrições de altitude, descendo para 2 mil países, autorizado ILS-6, corrida 10, reportará estabilizado Papai Romeu, Papai Vitorinho. Mantenha o ponto de espera. Acerte os quatro. Oxente, Zulu, Papai, com bom dia. Olá, bom dia, voo 1092, passa externo, capacete. Voo 1092, bom dia. Avistado, pouso autorizado, pistão no zero. 1-0 graus. 1-09, voo 1092. Reforço 990, voo 1092. Bom dia, autorizado chegada BF, cancelado as restrições da chegada, deixa para 4 mil país, aí chama 09. Taxi autorizado, reporte na interseção Papa Oscar, Papa Rússia. Zulu 4234, autorizado, alinhar e manter a cabeceira na 0. Alinhar e manter na 04234. Autorizado ingresso, reporte alinhado, cabeceira 35 Oscar Papa Golf. Só 092, solo os 34, liberando agora à direita, chame solo em 1219. Ativo, completo aproximação, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5, obrigado, doutor Índia. Alto 4, imagem 8, ano, bom dia, autoridade chegada a Bonte, desce para o nível 050. Teatro, azul 2783. Eu mantenho para a decolagem de imediato, conta autorizado, 2783. Decolou 36, chame o controle em 1208, um bom dia. Controle 208, bom dia, 4234. O azul 2783, ao completar alinhamento, decolagem autorizada no 0, vento 1-0 graus 89. Ao completar alinhamento, decola de 24, e nós o azul 2783. 7, mantém o ponto de espera, passarinho do 2223. Mantém. Azul 4234, bom dia, contato radar, se gostaria de nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 4234. Continua a aproximação, tráfego iniciando a corrida na pista no momento, vento 1-1269, aguarde autorização de pouso, papá Vitor Índia. Sente, continua na aproximação, aguardando autorização de pouso, Vitor Índia. Índia, confirma o tipo da aeronave. Então, Learjet 40, informa que após o pouso vai prosseguir para a Aerostar. Após o pouso para a Aerostar, estou ciente, Papa Vitor Índia. Azul 2783, decolou os 37. Chame o controle, 1208, um bom dia. 1208, bom dia. Papai Vitor Índio, pouso autorizado, pista no 0, 1-089. Sempre ligo o pouso na 1-0, Papai Romeu, Papai Vitor Índio. Seu Papai Golf, após a passagem do Learjet na curta final, será autorizado sua decolagem. A torre para conhecimento da torre, Vitor Índia informa que aqui no segmento de aproximação ao cruzar 700 pés, uma grande concentração de urubus. Urubus a 700 pés, grato pela informação. Azul 2783, bom dia, contato radar, com restrição para o nível de voo 200, após o nível de voo autorizado direto elétrico. Tem restrição para o nível 200, após o nível direto elétrico, Azul 2783. Então, 4753, cancelado de 300 de altitude, você parabéns de voltar e autorizado sinal ILS-XI, reporte estabilidade. 2000 ILS-XI, responsabilidade da 4753. Decolagem, pista 35, 1089, só os carros para golfe. Três autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Paulo, Papa Vitorinho, solo 39, libere pista direita, chame solo, frequência 1219 para instruções de táxi para o Star. Oscar Papa Golf, decolado aos 40, chame o controle Salvador 1208 até a volta. A volta, 208, Golf. Oscar Papa Golf? Oscar Papa Golf, prossiga. Decolou na saída lotar. Oscar Papa Golf, contato radar, sobre a carona de voo 070 na saída lotar. Golf. Controle Salvador, azul 2783. Prossiga, azul 2783. 2783 tem um considerável atraso em rota, senhora. Poderia coordenar a proa de conquista da presente? Azul 2783, aguardo a coordenação. E obrigado pela sua assistência, azul 2783. Saindo 2223, decolou os 41, chame o controle, 1208, bom dia. 208, obrigado, bom dia, senhor controle. Direto, conquista, azul 2783, muito obrigado. Controle, Salvador, bom dia, controle 2223. Controle 2223, bom dia, contato radar, se levar o nível de voo 180, sem restrição. Após 2 metais autorizado direto celeste. 7806, restrições após o 040 elétrico. Após 2 metais autorizado elétrico, passarei por 2223. Sou passarita 2000 elétrico, obrigado. Azul 4234, sendo centro Recife, 1126, decimal 85, ao término 125, decimal 45. Bom dia. Sabe que eu estive estimado de pouso. Copiado no 95, Capacão Gosta Capagô. Sol 4753, complexo sinal de Sino Torre, 118 do sinal 95. 95, graças a 4753. Azul 4981, revisa para 1809, vista de tráfego passando a posição do Macoma, 501 de grau 5. Vista para 2006, vista na 0 na mais, autorizado sinal de 76, reporte estabilidade. Tráfego pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 ou no 0 graus com 089, está 4753. Livre pouso 1 ou 0, está 4753. Direto do Conquista, muito obrigado, Sarita, 2223. É 4753, Solos 49, libera a direita, chama-se Salão 219. 219 à direita, bom dia, 4753. Azul 4981, complexo sinal de Sino Torre, 118 do sinal 95. 1-2-9-2, Azul 498. Salvador, muito bom dia. Azul 4981, estabilizado e SX-Ray da pista 10. Azul 4981, bom dia. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-10 graus, 8 nós. 4981. Pouso autorizado, pista 10, azul 4981. Salvador, o Sideral 9970, ponte espera, sua nossa. Gente, mantém ponte espera, Sideral 9970. Vai manter ponte espera, 9970. Taxi autorizado, reporte na intersecção Oscar Mike, ATU. Prossiga, essa barra não vai ser até dentro. Tocado 01, no símbolo de transporte, recepção BR-324. Autorizado, motivo. Gente, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, mantenha a regra de voo visual, e aí chama 019, autorizado, frente para ir direto para Centro de Salvador. Autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 17, alinha e mantém. 9970, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 9970. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, decolagem autorizada, pistão 7, 130 graus, 089, informando fora de sol. No solo 5-3, libera a direita, chame solo 1-2-1-9. Direita 2-1-9, 4-9-8-1. Rádio 2783, chame centro e assiste, 1-2-8-8, ao término 1-2-6-0. 1288, alterna 1260, bom dia. Bom dia. Boa. Repartição de através do farol de Tapuã. Confirmando, chama para o controle, 1208, Mike Eco Zulu. O controle 208, Mike Eco Zulu. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Papai Romeu, Mike Echo, bom dia, mantenha a regra de voo visual, a gente chama 0 na nave, autorizado direto Manati, reporte 20 milhas fora. Reportará 20 milhas fora, autorizado foi direto Manati. Bom dia, Mike Echo Zulu. Autorizado, direto Manati, Mike Echo Zulu. Zulu. Salvador, Cidadão 9970, vai pra 2000 pés, na sua escuta, bom dia. Cidadão 9970, bom dia, contato radar, reparando o voo 340, sai da MOMO. 340 na MOMO, 9970. Capitão Vasco, Capitão Vasco, controle. Capitão Vasco, Capitão Vasco, você está solicitando o ponto de cancelamento das regras. Certo, Capitão Vasco, Capitão Vasco, plano instrumento cancelado tema 056, deixa condições visuais e ajuste em Salvador no 019. Poderia voar direto Cogbo? Para 9970, autorizado direto Cogbo. Autorizado Cogbo, 9970. Chamando a 312, bom dia, autorizado chegado do mais de uma, você para o nível 050. Parede 2223, Santo Centro de Estício, 128.8, ao TR 129.0. 322, obrigado, Capitão Vasco, Capitão Vasco, tem sequência de canal de coordenação para serviço de informação e alerta como centro de Recife em 1226.85. Federal 9970, chama Centro Recife, 126 decimal 85, ao término 125 decimal 45. Federal 9970, controle. Proceda 9970. Federal 9970, chama Centro Recife, 126 decimal 85, ao término 125 decimal 45. 12685, alternando 2545, 9970. Então, Romeu Mike, recusou frequência livre para autocoordenação. Papá Romeu Mike, recusou o controle. Romeu Mike, recusou frequência livre. Romeu Mike, recusou frequência livre. Romeu Mike, recusou frequência livre. Romeu Mike, recusou frequência livre. Romeu Mike, recusou frequência livre. Romeu Mike, recusou frequência livre. Autorizado, sinal e alerta, seu reporte estabilizado. Colômbia 312, informa o helicóptero, posição de 1 hora, 9 milhas, mantendo 510, não recebe na aproximação. Colômbia 312, completo sinal Chino Torre, 118, do sinal 95. 1895, Colômbia 312, bom. Valeu, bom dia, Papapá Lima, mais forte. Papapá Lima, mais forte, bom dia, Priscila. Decolou Serra Índia, Vila, para Serra Luiz, Delta Lima, estacionado 01701, após. Tente, Papapá Lima, Médio Fox, mantém realizador visual, ele chama 019, autorizado direto para o Serra Luiz Lima, reporte visual para o local de pouso. Direto para o Serra Luiz Lima, Lima, reporte visual para o pouso, Lima, mais forte. Confirmando a altitude e o calor, por gentileza. Gente, o Guardião 08, inicialmente táxi autorizado, chama a taxa de para ingresso. por gentileza? Salvador, bom dia, azul 2796. Alinhada, decolagem 0, vento 120 graus, 109, ajuste 109. 19, alinhada, decola, pista 0, azul 2796. 2796, decolada aos 19, controle 120, décima 8, boa viagem. 1908, graças, eu vou trabalhar azul 2796.